com rosas no coração, pintando vidas construídas talvez em vão, em jardins de rosas perdidas. Ai, no vento de uma paixão. Nos amores vai-se arrasar, risos e dores, versos e flores, quanta ilusão. Nós vivemos num mar de rosas. Ai, com nós vivemos num mar de rosas. Ai, com espinhos no coração. Misteriosas quando nos dizem que não, outros caminhos com os pés no chão, e de novo vamos sozinhos. As horas formosas pudessem dar rosas que os sonhos não dão. Nós vivemos num mar de rosas. Ai, e com espinhos no coração. Nós vivemos. Espinhos no coração.